notei que restava meio minuto de oxigênio no tanque. Num super esforço cheguei à superfície. Olhei para os lados, Nick e Diana tinham desaparecido com a lancha. Nadei até o continente mais próximo e na praia, Úrsula tirava fotos com Bond, com James Bond. De manhã, o sol vem batendo no meu peito, dizendo para onde que eu tenho que ir. Mas o mundo dá tanta volta e eu não sei quando posso parar. O de rodar e de sonhar. Estava um dia lindo e eu botei meu calção e fui nadar. Por que não? Sem calção. Eu tinha 12 anos, ainda me lembro do dia. Eu escutava o que mamãe dizia. Ela dizia: tome cuidado, eu tenho juízo. Esse mundo é um cão. Se acordo mais cedo, boto som, o vizinho reclama. Eu vou pra cama e tento dormir. À noite sou dos tais casais que fazem até mais tarde. Felicidade aí. Descalço. Olhando o mar, eu fico de bobeira. E quando o mar tá forte, eu fico aqui na beira. Eu não. Olhando o mar, eu fico aqui pensando. De pipocas coloridas e sonhos alucinantes. Aventuras submarinas. Toda noite. Na cama de cada um.